La ci darem la mano, ma mi dirai di sì. Olá, boas senhoras e senhores, estamos começando mais uma edição do programa Lixeirinha aqui na Rádio Unifran FM 101.3. O meu nome é Tuizo. E eu sou a voz. A voz da sabedoria, a voz da experiência, a voz da noite de quarta-feira, ou a voz da tarde de domingo para os repriseiros de plantão. Pois bem, esse é o Lixeirinha de edição de número 63. O Lixeirinha de hoje está bem legal, a gente vai fazer um especial Danger Mouse. E lembrando que o sorteio da semana passada a gente sorteou um CD do Ludovic, autografado, e a vencedora do CD foi a Carla Pereira. Muito obrigado por participar do sorteio. Mas aconteceu um acidente, eu perdi o CD, não consigo achá-lo em lugar nenhum. Eu desconfio que deve estar lá no pessoal do Guerrilha, porque quando eu morava lá, eu deixava todos os meus CDs lá, então deve ter ficado lá. Mas, em compensação, nessa semana eu vou sortear uma outra coisa e, se você quiser participar do sorteio, é só ficar de ouvidos abertos, que daqui a pouco eu falo a respeito. Bom, e falando em falar a respeito, vamos falar um pouco a respeito, né, do Danger Mouse. O que é Danger Mouse? Danger Mouse é o pseudônimo de um produtor, que eu me esqueci o nome agora. Que já produziu uma galera aí, já produziu Gorillaz, produziu Beck, produziu Twizinho, Black Keys, quem dera. E Sparkle Horse. Banda, aliás, que eu ouvia na década de 90, Sparkle Horse. E é uma, tipo, aquelas bandas tipo Super Furry Animals, Pure Essence. Não que tenha a ver o som, mas que eu ouvia na década de 90, enfim. Mas que hoje em dia não dá nem pra lembrar de qual era. E o que mais? Então, ele produz, assim, várias. Ele é produtor e também tem os projetos dele com Silo Green, com, acho que tem um que chama Broken Bells, que é com vocalista do The Shins, sei lá. Aí ele tem esses dois projetos super interessantes, assim, que eu queria mostrar, que é um projeto de 2009, um projeto de 2009 e um projeto de 2011. E os dois são musicalmente geniais, maravilhosos. São dois discos, é isso? Tem que ouvir. São dois discos, um de 2009 e um de 2011. Ah, tá. Mas falando primeiro, começando falando do disco de 2009, a ideia pro disco surgiu quando o Danger Mouse estava produzindo um disco de nome gigantesco. E conheceu, né, eu não sei se já conhecia, enfim, o Mark Linkous, que é o cantor, compositor e gênio, assim, por trás da banda. Daí ele mostrou algumas composições, assim, tipo, de todos os tempos, sabe, que ele tinha feito ao longo da vida, mostrou pro Danger Mouse e disse que ele nunca gravou essas músicas porque não se sentia confortável pra cantá-las. E o Danger Mouse teve uma iluminação divina naquele momento e falou pra ele por que ele não convidava outras pessoas pra cantar as composições. Foi um... um tour, né? E aí que eles decidiram fazer esse disco e convidaram, né? Aí convidaram, assim, eu vou falar, um time assustador, assim, pra um disco, né? O Iggy Pop. Que tá em todas, né? Pois é. Mas enfim, todas as coisas geniais, pelo menos, né? Pelo menos não em todas, tipo, em todas. O vocalista do Flaming Lips, que é o Wayne Coyne. A Nina Persson, do Cardigans. O Black Francis, do Pixies, o Casablancas, do Strokes. O James Mercer, que é o cara que o Danger Mouse tem projeto lá, o Broken Bells. Do The Shins. The Shins. E a Susan Vega. Assim, um time maravilhoso, né? De responsa, assim. E tem mais uma participação mais que especial nesse disco, que é a produção visual dele. Mas que a gente vai comentar no próximo bloco. Ok. Pra deixar uma pimentinha. Assim. Uma vibe. Uma instigância. E, enfim, além disso, tem várias histórias mais sobre o disco. E, enfim, vamos próximo bloco a gente fofoca mais. Bom, então por hora vamos de Danger Mouse e Sparkle Horse. E um disco de 2009 intitulado Dark Night of the Soul. E daqui a pouco a gente volta com mais lixeirinha, não sai daí. Lembrando que hoje tem promoção. E no bloco seguinte eu falo que a gente vai sortear nesse programa. Logo mais tem mais. Não sai daí. Your awards. Character mutation.